pensar. Outra vez, nem pensar. Embolou, foi demais. Pega leve, baby. Eu, hein, nem pensar. Outra vez, nem pensar. Já sartei, foi demais. Dá um tempo pra mim. Já pensou? Nem pensar.